Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Destruidaço. Do meu lado direito está o Lucas. Hype de Mario Tênis. E diretamente do Japão está o Jefferson. O elefante, na verdade, é um macaco. Que isso? É um provérbio japonês, cara? Você tá aprendendo já com sábios japoneses aí? Não, é que eu acabei de acordar, fui comer cereal. Aí, sabe aquele cereal do elefante no Brasil? Não. É. Ah, o chocolate. Isso, aquele conheço. Arroz de chocolate. O Jamon acertou. A embalagem no Japão, na verdade, é um macaco. Tem uma explicação pra isso? É porque eles não conseguiram colocar o elefante no Japão, não conseguiram catalogar ele. E aí, João, por que você tá destruidaço, cara? Mano, eu fiz bosta na minha vida, mas essa aí só vem mais uma. E eu tô agora, no momento que a gente tá gravando o cast, eu tô há 30 horas acordado consecutivamente. Aham, pra variar, né? Porque bom senso na hora de gravar nunca, né? Mano, é porque não deu. Tipo, hoje eu tinha que estar na faculdade e aí eu dormi, acordei 3 da tarde da semana passada, né? Então quem... Da semana passada, não, de ontem eu acordei às 3 da tarde e não consegui dormir. Eu tive que sair 5 e meia da manhã. É, 6 e meia da manhã que eu saio pra faculdade. E aí eu fiquei o dia todo na faculdade. E agora estamos aqui gravando, então, primeiro eu vou já pedir uma desculpa às prévias, pra qualquer coisa, eu não quero me responsabilizar sobre o que eu falo. Ah, tá bom. Ó, desculpa aí, tá. E aí? E a segunda é perguntar pra vocês qual foi o maior tempo de horas consecutivas que vocês ficaram acordados. Cara, como eu trabalho com desenvolvimento, é normal que a gente fique acordado assim por muitos períodos enquanto, sei lá, a gente tá em época de lançamento de projeto, coisa parecida. Eu acho que eu já fiquei uns 2 dias acordado. Umas 48 horas, então. É, pra mais, assim. É, eu acho que eu não passei de 24 horas, porque eu realmente não aguento. Eu começo a ter dor de cabeça, assim, fortíssima, aí não dá. É uma questão mais física, no meu caso. E eu achando que ia falar que eu sou mais dorminhoco, mas 24 horas eu não consigo passar, eu não passo de, sei lá, 40 horas. Eu acho que esse é o limite pro corpo humano, cara. Dessas vezes que eu fiquei muito acordado, eu fiquei muito mal, assim, nos outros dias, né? E aquela coisa, pra um dia que você não dorme direito, você tem que compensar com 3 dormindo consecutivamente mais de 9 horas. Ah, como eu tô entrando de férias, então eu tô apto ao desafio. Mario Tennis Aces, ele tá praticamente há 1 mês de ser lançado. Pra ser mais específico, ele vai estar disponível no dia 22 de junho. E com essa data próxima, a Nintendo disponibilizou mais informações sobre o jogo pra complementar o que a gente viu até agora. E nessa semana tivemos um vídeo focado mais na campanha single player, onde a gente vai ter uma história de fato e não apenas missões aleatórias. Nessa história, o Luigi pega uma raquete especial antiga lá, aparecem uns fantasmas. É bacaninha. Mas tirando isso, eles mostraram mais tipos de missões e que você vai ganhar experiência e usar raquete diferente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tô bem animado por esse jogo. Ah, eu vou pegar com certeza, cara. Eu adoro Mario Tennis, sempre gostei. Tudo de novo que tá trazendo esse jogo só tá me agradando, né? É óbvio que fico medo do gameplay ser parecido com a versão do 3DS ou ter alguma coisa parecida com a do Wii U, apesar de eu ter gostado. Vocês podem me xingar, foda-se, tô cagando. Mas assim, o que eles apresentaram nesse pequeno trailer de história, eu achei bem divertido, porque esse modo história, ele impulsiona você querer evoluir no jogo, continuar voltando não só pra partidas casuais, né? Você ter uma frequência maior de jogatina. E parece que é tipo um jogo de Mario mesmo, né? Você vai atravessando fases, vai enfrentando boss, né? Tem chefes, etc. Então acho que eles conseguiram colocar mais experiência dos jogos de Mario dentro do jogo de Mario Tennis, colocando esse modo aventura, o modo história. É, eu gostei principalmente porque eles também falam que é meio que um preparo pra você jogar online. Então, ao jogar esse modo campanha, você acaba aprendendo sobre... Ah, assim, como o jogo funciona no geral. É, mas você aprende o gameplay, né, do jogo. Sim, eu acho legal. É tipo o Splatoon, que aí você vai pro online e morre do mesmo jeito, mas agora você sabe porque você tá morrendo. É, por causa da conexão de merda também, né? E não vamos esperar que o Mario Tennis seja melhor nisso, né? eu gostei muito deles terem colocado o Luigi como a pessoa que é raptada, porque, sei lá, já tá de saco cheio, né, da Peach ser raptada o tempo todo. E eu acho que o Waluigi tem que ser o herói e salvar o Luigi. Nossa, seria muito louco se tivesse um jogo específico em que você controla os anti-heróis, né? E salva os heróis. Mas, voltando ao jogo, acho que todo mundo que vai pegar, não sei, Jomon, você vai comprar? Eu sou sujo, né? Então não vou. Precisa ser sujo, cara. Esse jogo vai ser uma das exclusividades de quadrimestre da Nintendo. Eles estavam apostando bastante nele. Mas é só o dinheiro vir que acontece o milagre da compra. O dinheiro já deve estar aí, Jomon. Você vai pegar sim, não precisa mentir, não. Eu acho que esse jogo vai, eu não sei, aparentemente acho que ele vai vender bem. Acho que todo mundo gostou das impressões e esse modo história, assim, o interessante é que os minigames eles te deixam numa posição diferente de uma partida, então você tem que, entre aspas, aprender a distribuir os shots de maneira diferente, né? Quanto mais o minigame é esquisito e o jeito de você passar é diferente, você te coloca em situações que você tem que aprender, sei lá, dar o top spin ou lob, de acordo com o que foi proposto. Tem até um minigame que ele meio do portal, que tem, assim, um portal de cada cor que você acerta a bolinha e volta. É muito divertido, cara. Isso pra mim, o minigame do Mario Kart Tennis, de pintar a parede, era muito foda. É o melhor que ensina como que você tem que jogar as coisas, sabe? Como você tem que jogar a bolinha. Porque no início você consegue, mas no final, quando você vai pintar, sei lá, o olho, você tem que aprender a jogar no lugar certo. Sim, sim. E só um medo que eu tenho com esse jogo é de os itens não serem só cosméticos e serem igual do 3DS, que talvez seja um dos medos que o Mario falou de ser parecido com o 3DS, é dos itens darem status pros personagens, assim, né? No seu caso, você tinha os Miis no 3DS, puta. E aí você tinha, tipo, é um set muito específico, alguns sets muito específicos que são excelentes, e o resto é meio cagado. Então você, tipo, você tem a variação, mas só que justamente por ter essa variação não balanceada, você não varia, todo mundo vai ser igual no final. Ah, pra eles terem um online, eles têm que gerenciar de alguma forma o balanceamento do jogo, né? Eu acho que eles não vão colocar itens que diferenciam o atributo do personagem. Que vai ter item cosmético, né? Vai ter cosmético. Vai mudar a roupa, né? Não é isso? Então, a gente não sabe se vai jogar com Mii. Eu não sei se esse tipo de coisa eles vão colocar. Porque recentemente eu joguei o Mario Golf de 3DS. Recentemente mesmo, terminei ontem. Eu comprei usado. Nossa, não tem mais pra jogar, cara? Não, é o que eu queria jogar. Acabou Persona 5, você entrou numa fase desgraçada. Depressiva, né? Não, mas eu vou te falar que o jogo é muito bem feito, na real. Mas você jogava com o Mii, você colocava equipamento e dava stats mesmo. Eu senti meio estranho isso. Mas pra resolver essa versão do tênis do Switch, é só você escolher os personagens e realmente não deixar equipar nada. É só colocar cosmético em roupa, que não altera mesmo. Que nem eles já falaram, vai ter, por exemplo, uma demo pra você baixar de um torneio. Você vai poder baixar entre o dia 1 e 3 de junho. Se você baixar essa demo, você vai ganhar a skin clássica do Mario. É muito estranho você botar a skin clássica do Mario e ter vantagem, por exemplo. É estranho. Concordo, mas eu não acho impossível Curse Nintendo. Putz, eu não sei, cara. Nesse caso, eu não boto tanta fé que eles vão foder o jogo nesse sentido. Eu tenho mais medo de foder o jogo daqueles poderes de parar o tempo e atirar a bola, sabe? É meio foda. Cara, eu não acho que isso vai acontecer, porque a própria Nintendo, eu acho que eles estão investindo mais nos competitivos dos jogos dela, né? Não tô falando competitivo de esportes, mas até nas partidas online, né? De uma forma que torne mais competitivo. Você vê, eles vão fazer uma apresentação aí de um torneio online antes da E3, não é? Ou durante a E3, se não me engano. Qual? O do Smash ou do Splatoon? O do Mario Tênis, não é? Ah, tá, não é uma apresentação. Vai ter um torneio online, mas não vai apresentar em nada. Tipo, é o Open Beta. É o que vai ser esse aí, do dia 1 até o dia 3 de junho. É um torneio online, que é uma demo. Ah, é verdade. Então eu tinha confundido. Eu pensei que ia ser durante a E3. Ah, então talvez a gente consiga ver quão bom vão ser as resoluções de level design deles pra controlar, pra gerenciar esse nivelamento, né, dos sim. personagens online. Sim, sim. Vai servir justamente pra isso. É, cara, na verdade, essa... não. Porque só vai ter, sei lá, uns 3, 4 personagens jogáveis. É só, mano. Provavelmente você só vai ter, os, sei lá, um all around. Não vai ter muita coisa, tipo. Esperança, você não vai dar nem pra ver todos. Você não vai dar nem pra ver todos os personagens, que foi confirmado. Acho que eram uns 4 jogadores, 4 ou 6 jogadores, alguma coisa assim. É, a minha esperança era em relação às habilidades do jogo mesmo, sabe? Aqueles pulos que os personagens fazem pra ganhar barra. Talvez aquilo eles podem analisar e ver se quebra o jogo ou não. Bom, se até o ARMS tá tendo balanceamento, acho que Mario Tennis, se tiver essa customização, ele vai ter balanceamento também. Em um rumor no fórum do Reddit, Star Fox Grand Prix é o novo jogo da Retro Studios. Seria, na verdade, um spin-off de corrida da série que não é muito famosa aqui no podcast. F-Zero? Que você... Ou Star Fox? Nenhuma das duas. Eu gosto de F-Zero, eu não sou bom em F-Zero, mas eu acho F-Zero do caralho. Eu também gosto de F-Zero. Eu gosto do Capitão Falcon, isso conta com alguma coisa? Conta, já é uma parte. Conta que você é um poser, né? louco. Que grosseria. Ah, eu gosto da música também, e aí? Ah, vai tomar no cu, deixa o Jeff continuar. Primeiro, vocês acham que esse rumor é verdadeiro? E vocês gostariam de ver um spin-off de Star Fox como gênero de corrida? Olha, só pra esclarecer, quando você fala de corrida Star Fox, muita gente, por exemplo, associa que é F-Zero, mas veio mais rumor e falou que não é como F-Zero, é uma corrida só que com as Arwings voando assim e matando os inimigos. Eles falaram que é parecido com o Diddy Kong Racing. Eles falaram que. É, exato. Com aquele modo com as Arwings. Eu acharia bem merda, imagina. O Capitão Falco tacando banana, assim, nos caras. Uma, pode ser uma solução pra falta de Mario Kart nesse Switch. Eu encaro mais como uma solução deles enfiar a goela abaixo Star Fox e querer ser uma série grande, mas talvez não seja. Mas será que não, tipo, tentar essa abordagem diferente, vai que... Ah, primeiro que é rumor, né? Mas se realmente for a Retro Studio que tá fazendo, eu já boto uma confiança a mais. Aí eu já fico um pouco mais feliz. Mas, cara, a Retro sabe fazer jogo de corrida? Ah, sabe fazer a Retro jogo, sabe, né? Fazer as coisas, é. Então, ela fez Metroid, ela conseguiu pegar Metroid e colocou em primeira pessoa, fez Donkey Kong Tropical Freeze. A Retro fez as corridas da versão retrô de Mario Kart 7. Ah, que interessante isso, eu não sabia não. Mario Kart 7 não tava vendendo nada, a Nintendo precisava de algo rápido e as pistas retrô foi a Retro que fez, então acho que ela tem um pouco de experiência em corrida. Mano, Jefferson, você é o maior fã da Retro Studios que eu já vi, cara. Tipo, de onde você tirou essas referências, velho? Não é possível. Ah, faz tempo. Isso aí é notícia de longa data, mas se vocês acham que eu tô inventando, é só ver os créditos de Mario Kart 7, você vai ver que a Retro fez. Eu confio em você, Jefferson. E aliás, mano, pra ver os créditos eu vou ter que zerar, mano. Isso não vai rolar. Porra, zerar Mario Kart como se fosse muito difícil, né, cara? Caralho, cara, só consegui 3 estrelas porque eu emprestei pra um casal de amigos lá e voltou com 3 estrelas. Enfim, acho que esse jogo, acho que Star Fox precisa disso. Precisa de um spin-off que talvez seja melhor do que o jogo em si. Provavelmente vai ser, né, Jeff? Porque Star Fox Bond sabe que é só 64 e acabou, né? O Star Fox é um shooter, não é? Vocês podem considerar ele um shooter? Dá, sim, acho que não. É um shooter on rails. Jogo de navinha é Star Fox. Ele é um shooter on rails. Acho que dá pra definir bem assim. Vocês acham que ele se adapta bem como jogo de corrida? Não é meio estranho. Você vai tirar, cara. Não é se adaptar. Eu acho que ele vai, tipo, vão usar os personagens da franquia, que tem um certo carisma, assim, né? Com fãs bem específicos. E aí nisso vai virar um jogo de corrida com tirinho, mas acho que eles não vão tentar manter a alma do F-Zero. Eu espero que não tentem, né? Não, porque senão vai virar outro F-Zero. 4. Esquece F-Zero, não. Caralho. Não vai tentar manter a alma do Star Fox. Eu espero que não tente, porque senão vai virar outro Star Fox 64. Ah, ficaria bom, né? E onde que entra o F-Zero? Vai ter crossover com o F-Zero, é isso? Que crossover? É que Fox tá no F-Zero. Tem um cara lá que é igual o Fox. É que sim. O jogo se chama Grand Prix, aí o pessoal associa com o jogo de corrida e F-Zero, entendeu? Não sei porquê. Cara, eu acho bem merda ter vários outros personagens, porque o que que vai ter? Vai ter 5 personagens, vai ter todo o time lá do... Tem 8, tem Star Fox, tem o Star Wolf, tem... Acabou. Tem a Crystal. Então, o Crystal pode colocar o filho do Fox. Ah, não. Não, Jamon, pelo amor de Deus. O pai do Fox como cara secreto, pode colocar dinossauro. O pai do Fox como o cara secreto é o Fox com uma skin de óculos de sol, pronto. E o filho do Fox, ele é menor, porra, não era? Ou ele é azul? Não, ele é azul. Eu acho que é forçar a barra, mano, colocar esses personagens. Coloca lá o vô do é Pepe? É o Pepe, né? Eu nem ia lembrar, eu ia falar isso, eu nem lembrava. Não, pode ter o robô, lembra que manda os supplies lá no meio da luta? Sending supplies, não lembro o que ele fala, acho que era isso. Sei vai lá. Pensar as cabeças vilã, entendeu? Olha aqui, velho. Aqui o Andros vai ser uma nave, ele voando lá, gigante no mapa. Nossa, mal posso esperar pra ver o roster desse jogo. Inclusive, já tô até anotando aqui a listinha de competitivo, né? Pra ver qual que vai ser a primeira taia que vai ter. Crystal vai ser competitivo por motivos. Mas se esse jogo existir, eu tô animado em comprar. Eu gosto de jogos de corrida e acho que, como o João falou, acho que Star Fox tem mais personagens carismáticos do que Diddy Kong Racing teve. Mas acho que, assim, se ele tiver algumas missões diferentes de corrida, também pode ser um pouco mais divertido. Acho que se você, sei lá, ter que ter uma fase All Range Mode que você tem que, entre aspas, controlar certos campos, acho que dá pra fazer um... se fizer um modo batalha, pode ser um modo batalha de Star Fox e pode ter umas coisas mais... alguns circuitos mais divertidos. Acho que não precisa ser só corrida. Eu tô vendo tudo isso que vocês estão falando, você resolvia com uma simples DLC do Mario Kart 8 lá. Coloca lá, navinha e o Fox lá e já era. Não fala isso, Mario, a gente não quer Smash Bros. Kart aí. Os últimos dias foram marcados com uma série de rumores envolvendo a franquia Pokémon. No caso, o tão esperado jogo para o Nintendo Switch que foi anunciado na E3 passada. Não foi anunciado, né? Falaram que existe. Foi anunciado. Para vários sites, inclusive, tá assim, anunciado o jogo de Pokémon para o Nintendo Switch. Tá no plano de ideias. É nova geração já. Pareceu o título. Nova geração já anunciada, meu Deus do céu. Bom, entre os rumores, começando primeiro que a Emily Rogers, a nossa conhecida e famosa jornalista, que já revelou várias coisas, detalhes, como o Nintendo Switch e vários Nintendo Directs que antes deles acontecerem, obviamente, né? Ela falou que haverão dois jogos pra série que serão anunciados até o fim do mês de maio, e que esses jogos serão como nós nunca vimos antes, da franquia Pokémon. Depois a gente teve o registro dos nomes, Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. Foi a imagem primeiro, não foi? Não, então, se não me engano, vazou o logo. É, do Pikachu, e aí o do Eevee foi inventado. Do Eevee foi inventado. E o registro foi o domínio, não foi o nome. Tá? Então, sim, e foi dos dois, pra piorar, né? Ainda o caso foram os dois. Por acaso, quem registrou esse domínio foi uma mesma empresa que também registrou os domínios de Pokémon Sun e Pokémon Moon. E, cara, a partir daí veio uma porrada de rumor. Em algum post do Reddit falaram que esse jogo vai ser baseado... Foi do 4chan. Foi do 4chan, isso mesmo. Eles falaram que esse jogo vai trazer Kanto de volta, que vão ter várias mecânicas atualizadas, né? Que não vai ter mais HM, vai ser os bichinhos... Vai continuar sendo, né? Os bichos de Samon, vai ser os... Vai ser invocado do nada, sem razão nenhuma lá, né? Pra você puta usar. Merda. Acaba com o plot todo pra você, né? Você sai do mundo Pokémon nesse momento que você invocou o Taurus do nada. Brotou lá. Que nós também teremos que escolher entre o Pikachu ou o Eevee. Não é escolher. Let's Go Pikachu, você vai ter o Pikachu, ou Let's Go Eevee, você vai ter o Eevee, né? Mas é isso. Escolher. Quando você compra, mas na compra. Que foi isso, mano? Pareceu um avião. E que nós teremos mecânicas de capturas parecidas com Pokémon GO, né? No caso, suponho que eles estão falando que quando a gente fosse capturar um Pokémon selvagem, a gente teria que arremessar a Pokébola, né? A gente vê como é bosta, né? Ou arremessar o Joy-Con, né? Na TV, né? Joy-Con descartável. A parte boa é que eu tenho mais que 6 Joy-Cons, então dá pra... Tudo pra se aceitar. Anda com elas na cintura também, Jefferson. Vai ficar chocado. E aí também apareceu um GIF lá do modelo do Pikachu que estão falando que vazou aí do jogo. O cara foi no Blender e fez um Pikachu 3D assim. O Pikachu 3D do Blender, cara, é igual aqueles que você vê do Dolinho. Mas vazou a imagem também, um tempo atrás, de um treinador com um GIF na cabeça com um Lapras em HD. Isso eu não vi, cara. Eu acho que... Você não viu essa imagem? Não, não vi não, cara. Eu acho que você viu a capa de mangá, hein? Não, agora falando sério. Saiu uma action figure assim, cara. Não. Tinha uma imagem do Pokémon Sun e Moon em HD com o Eevee na cabeça. Bom, o negócio é, até o momento da gravação deste podcast, nada foi confirmado, exceto o registro dos domínios e o logo que foi, por acaso, vazado, né? E por isso a gente tá tratando tudo como um rumor. Por um acaso, nós, da Estação 64, vomitamos ceticismo sobre o lançamento da série principal de Pokémon pro Switch em 2018. Mas Pokémon não vai lançar esse ano, mano. Desiste dessa porcaria de ideia. Com todos esses rumores, e tirando que a gente já sabe que é fato que realmente vai acontecer, né, entre, no caso, os domínios, né, e o logo, o que nós podemos acreditar de tudo que foi vazado, que apareceu aí na internet nos últimos dias? Que é spin-off. E que a galera vai se decepcionar como nunca. Ou melhor, né, como sempre, na verdade, porque fã de Pokémon é trouxa. Cara, eles prometeram um jogo da franquia principal em 2018. Não, 2018 and beyond. O problema é esse, o problema é depois, mano. Até aí, Kingdom Hearts tá em 2014 aqui. Persona 5 tá em Winter 2014. Eu acho que se for um remake, é bem possível que seja no final de 2018. Eu acho que eles, se eles não vão mudar muita coisa, pode ser agora. Se eles pegarem os gráficos de Sun e Moon, né, e deram um update, assim, deixar uma coisa sem fazer muito esforço. Aliás, isso é um pensamento meu. Eu acho que o que eles disseram na E3 foi que o próximo Pokémon é pro Switch, mas eles não falaram nada de lançar mais pro 3DS. Acho bem possível ter duas versões desse jogo. Jeff, eu acho que eles falaram que iam parar de fazer Pokémon 3DS, sim. É, eles comentaram que ia parar com 3DS. Que Ultra Sun e Ultramon foram os últimos da geração de Pokémon principal pro 3DS. Você pode até sugerir um spin-off de alguma coisa pro 3DS. Detetive Pikachu. Detetive Pikachu, mas o principal não sai, não. Se for spin-off, assim, talvez lance, tipo, se... Ah, é, não, se for spin-off, se for... Não, tudo bem. E Pikachu com Let's Go Pikachu, pode ser. Então, porque... já pensaram, pode ser o Ryu Pikachu, só que agora você usa controle de movimento pra dar carinho no seu Pikachu. Não é impossível. Eu acho bem whatever isso, cara. Eu só acho que no Switch eles têm que começar, assim, explodindo com uma coisa boa. Eu só sei que, assim, independente do que acontecer, se realmente for um jogo canônico ou um spin-off, cara, meu coraçãozinho já começou a pular mais alto, assim, já fala, mano, eu quero muito ver esse jogo, muito, muito, muito. E, de repente, o hype da E3 veio com um soco na minha cara, só por causa de Pokémon. Mas se for um spin-off a la Ryu Pikachu, você vai ficar feliz ou você vai ficar puto pela esperança? Cara, com certeza vai ter o jogo de Pokémon canônico da série principal em algum momento do Switch. Então, beleza, eu sei que vai ter, eu não vou ficar triste com o que vier a mais de Pokémon. Pô, é um jogo a mais que eles estão dando pra gente. Mas vai ficar decepcionado. Decepcionado, mas não surpresa. Não, sabe por que não, João? Porque se não lançar esse ano, eu vou ter certeza que eles vão polir o jogo ao máximo até que ele esteja no ponto de ser lançado. Eu acho que o Pokémon Sun & Moon foi rushado, né? E eu não gosto disso. O XY acho que também foi. Todos esses 3DS, acho que a maioria foi rushado. E eu espero que eles tomem um tempo muito maior até pra gente aproveitar essa última geração, porque ela tá muito recente, né? Pô, 2 anos pra lançamento de uma nova geração. Eu acho ruim. O XY eu não gosto por causa disso também. Se demorar, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, de algum jeito. E eu vou ter um novo jogo a mais pra jogar enquanto esse jogo de Pokémon não chega. E eles também vão estar cumprindo com a promessa de um jogo de Pokémon por ano. Não sei, pelo que você falou que você tomou um soco de hype aí, eu prevejo um pouquinho aí de lágrimas, mas pouquinho só, sabe? Só uma lágrima escorrendo no seu olho, não, pronto. Ela, cara, volta assim. O problema é a ansiedade, velho. Eu tenho um certo problema de ficar ansioso por... Como é que fala? Porra nenhuma. Por antecipação. E... Eu entendo. Ai, meu Deus, até chegar a esse momento, eu não sei se as redes sociais elas potencializam isso em mim, porque eu fico vendo todo mundo no hype também e eu entro junto. Essa última sexta-feira eu fiquei o dia inteiro acompanhando o Twitter porque eu queria ver tudo que tava sendo lançado de Kingdom Hearts, cara. E aí, mano, ele só o Pokémon e eu, ai meu Deus do céu, só Pokémon e aí. Eu entro na hype da galera e já tô acreditando até que vai, sei lá, o Mewtwo vai ser o novo Professor Carvalho, tá ligado? Então. Vai ser Encanto também. Tudo que estão me falando de Pokémon, eu já tô acreditando já, de repente. É, isso aí já é ruim, cara. Você tem que... Não sei, né? Tem que ligar esse filtro. Esse é um problema. Tem que ligar filtro nem que seja de barro. Tudo bem. Então vamos supor aqui que não é um jogo canônico da série. Não é um RPG que você vai viajar o mundo enfrentando ginásios e por aí vai. Como que vocês... Exceto que seja o Rei e o Pikachu, assim, porque a gente já comentou. Como que vocês imaginam que seria um jogo com o nome Pokémon Let's Go Pikachu / Eevee? Eu acho que pra mim esse jogo, na verdade, ele deveria ser chamado... Pokémon Aftergo. Eu acho que depois da Game Freak ter tomado o pau da Niantic, eu acho que eles, a proposta seria pegar esses jogos, esses jogadores novos de Pokémon GO e resetar, entre aspas, a geração e fazer alguma coisa, tipo, mais focada aos 150. Aí eles pegam, entre aspas, a franquia e torna-se para pro público menos... entre aspas, faz um spin-off e fala assim, ah, isso aqui é para os jogadores novos de Pokémon. E, sei lá, e dá um aviso e fala que, sei lá, a próxima geração ainda está sendo feita, ainda vai precisar de mais ajustes, e eles, entre aspas, já aproveitam os modelos em HD dos Pokémons e vai reconstruindo em cima disso. Tá, você está propondo que é uma mecânica parecida com a de Pokémon GO, então, em todos os aspectos, não só de captura. Para mim, talvez seja alguma coisa mais acessível, não ficar selecionando o menu, pode ter os mesmos esquemas de golpe, mas assim, talvez focados em fazer de forma diferente, ou, sei lá, fazer dois controles, na forma mais tradicional e alguma coisa mais, entre aspas, para um público novo. Com geolocalização e tudo mais, você sai pelo mundo aí capturando monstro? Ou não, você nem tá, você tá tentando... Eu acho que isso seria Encantou, eu acho que aí tipo seria uma Pokémon GO Encantou, talvez. Isso, eu acho que talvez, eu não sei, usar, sei lá, qualquer mecanismo. Ou talvez até você fazer o que você ganha em Pokémon, sei lá, você anda tantos quilômetros e ganha alguma coisa no jogo, alguma coisa assim, nesse sentido, fazer um... Aliás, isso tava no rumor, né, que acho que a gente não falou, né? Que... Sim, é uma integração, de alguma forma vai ter integração entre Pokémon GO e esse Pokémon isso. Let's Go. Pegar os jogadores que estão jogando ainda Pokémon GO e fazer eles comprarem um Switch e jogarem Pokémon GO de outra forma, acho que é mais nesse sentido. O que vai decepcionar os fãs antigos, mas entre aspas é mais um público novo, né? Ah, mas eu gostei do que o Jomon falou, assim, de revisitar Kanto, só que com a mecânica de Pokémon GO. Eu acho que é uma boa maneira de pegar a galera que é fã, que nem eu, assim, dos jogos clássicos, e assimilar a mecânica nova e também apresentar os jogadores novos que só conheceram Pokémon graças a Pokémon GO. Sei lá, eu iria curtir comprar um jogo desse estilo, assim, seria bem nostálgico pra mim. Se for assim, até que é interessante. Só o sistema de batalha que eu acho que não... pode mexer muito do original, assim, né? Se você quer deixar um pouco mais fluido, beleza, mas só que eu não gosto muito daquele do sistema de batalha do Pokémon GO, eu nunca entendi aquele sistema. Acho meio zoada também. Eu acho que o sistema de batalha de clicar por tela é meio que um dogma, assim, da série Pokémon. Infelizmente, né? Porque começa a ficar chato depois de um tempo também. Eu acho que é complicado os rumores afirmar que é verdade, porque a Game Freak, o time da Pokémon Company, incluindo o Junichi Masuda, eles foram visitar a França em algum momento, ano passado, pra ver alguns locais tipo cavernas, algumas coisas pré-históricas. Ou foi Itália? Ou foi a França? França foi do XY. Que França foi XY, acho que foi Itália. Não, era a França, mas eles foram visitar locais específicos da França, porque tinha coisa pré-histórica. E aí o pessoal tava soltando rumor que o Pokémon teria alguma coisa parecida, né? Bom, não sei, eu não sei se isso vai ter relação ou não, ou se eles foram lá porque eles estavam de férias mesmo e gastaram dinheiro da empresa, né? Mas supondo então que Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu realmente fossem de acordo com os rumores estão propondo, que é uma versão canônica, você vai ter um RPGzinho lá como a gente sempre viu, e que ou você usa o Pikachu ou você usa o Eevee. Quais vocês escolheriam e por quê? Eu iria de Eevee, porque o meu é sempre o segundo nome. Eu já falei isso aqui, a minha irmã pega o primeiro nome e eu pego o segundo. Então, por consequência, eu tô com o Eevee. Nossa, cara. Mas eu queria o Eevee também, então... Eu ia de Eevee porque a gama, assim, de opções de evoluções me agrada, então... É melhor do que Pikachu, Raichu. Aproveitando, o rumor que talvez entre o Goruchu nesse jogo. Senhora. E aí seja uma evolução, uma outra evolução do Pikachu. Aí ele vai ter o Raichu, o Raichu de Alola e o Goruchu. Porque, assim, eu concordo que é muito estranho, depois de 20 anos, uma puta franquia de sucesso, falando sobre design de Pokémon tal, só agora veio esse nome, entendeu? E tem que levar em consideração que Encanto, talvez você só tivesse disponível as três primeiras evoluções, assim, no decorrer da história principal. Então, eu acho que seria melhor desse jeito, inclusive. Né? Que você teria o Jolteon, o Vaporeon e o Flareon pro Eevee, só pra manter um equilíbrio ali, porque senão, porra, só vai ter Pikachu que é quebradíssimo perto do Eevee, cara. O Pikachu, ele perde fácil em status pro Eevee. Então, mas aí, tipo, ia ter essa outra evolução do Pikachu, provavelmente, assim, o que os rumores, o que o chute dá, né? Que se tiver isso, o Eevee vai ganhar uma nova evolução. E o Pikachu também. Que o Pikachu seria o Gorochu e o Eevee seria o outro tipo dele. Então acho que iam deixar todos os tipos do Eevee. É, alguém falou voador ou pedra. Então, sei lá como é que ficaria. Eu vi em algum lugar e não tem fonte nenhuma. Eu vou de Pikachu. Se eu comprar esse jogo, provavelmente eu vou comprar as duas versões. E minha namorada falou que gosta do Eevee. Então ela ia ficar com o Eevee. Sobrou o resto, eu vou ficar com o Pikachu. Ah, mano, é difícil, hein? Porque eu gostaria muito de escolher o Eevee por questões assim de ser diferente, mas porra, o Pikachu mora no meu coração, cara. Eu acho que só no. Só e no seu braço também. É, por acaso eu tenho tatuagem de Pokémon, mas. É, mano, acho que só quando eu chegasse o jogo, assim, eu visse direitinho como ele seria, e eu olharia pra capa, cara, né, das duas. É, e olharia pra cara do Pikachu, ele olharia pra mim, eu, pode escrever. Ou, por um acaso, seria a versão que estivesse sobrando lá quando eu fosse comprar no centros de São Paulo, assim, então, por um acaso, eu pegaria a que estivesse sobrando. Triste. Essa situação de abandono. É a vida triste da galera treinadora de São Paulo aqui. A gente tá falando tanto desse rumor, aí você vai ver a revelação, eles falam que são brinquedos do McDonald's, do Pikachu e do Eve. O Mario tá feliz com qualquer coisa. Eu falei jogo, cara, eu não falei brinquedo do McDonald's não, mas tô de boa. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, mas nós vamos selecionar apenas dois porque é o que tivemos. E eu vou pedir para o Jamão fazer as honras, por favor. O primeiro comentário é do nosso amigo João. Essa Capcom não dá ponto sem nó. Acho que vai vender muito mais Monster Hunter Double Cross esse ano do que teriam vendido quando era lançamento para a Switch. Vocês não acham que passa de 1 milhão? É ali que só teria a versão digital. Como assim? Mas só teria a versão digital? É, o Double Cross. E não, a Amazon tá vendendo. Então vai ter físico sim. Então. Lucas tá começando a suar já, né? Não, eu ia ficar putaço aqui se não tivesse físico. Caralho. Então, faz mais sentido vender agora, porque aí você tem a galera que tava sedenta pelo World e não conseguiu jogar o World, porque só tem o Switch, então faz sentido, tipo, é uma estratégia da Capcom que é boa, só que pode dar backlash porque não é o World, mas... É, e quem passou a virar fã da série também, graças ao World, também pode tentar se aventurar nesse, né? É, então, é o que eu vou fazer, porque eu voltei no World e eu perdi muito bicho. Esse aí é o supletivo dos bichos. O supletivo oficial. Eu não sei, eu acho que já é uma exceção. Eu ia falar que eu não vejo esse grupo que joga o World e voltar a jogar o Double X aí, Double Cross. É porque o World, ele tipo, por mais que muito louco ele seja, ele tem pouco bicho. Ele tem uns 23, eu acho, 27 no máximo. Cadê o G-Rank, Jamão? E não tem G-Rank, então não tem tipo, não tem o New Game Plus. Vai ter o New Game Plus provavelmente quando a Capcom, depois de lançar o PC, o Monster Hunter World, e aí provavelmente eles vão anunciar uma versão 2, que é com a G-Rank. Então esse aí é tipo, é a versão mais completa que você pode ter. Infelizmente é estilo antigo, mas só que é a versão mais completa que você pode ter dos bichos. Exatamente. Eu acho que a Capcom, ela perdeu o bonde. Eu acho que os jogos, assim, no primeiro ano são mais fáceis de ser vendidos, porque não tem tanta concorrência de jogo, então. Eu acho que eles começaram a perceber muito tarde que o Switch ia fazer sucesso e até anunciaram o Okami HD, então acho que eles... Eu acho que isso vai fazer mal pro jogo ter sido lançado, sei lá, no segundo ano do Switch em vez do primeiro. É, sobre os indies, cadê o Wargroove? Virou lenda. O Wargroove é o que eu confundi no último cast com... Tiny Metal. É, com o Tiny Metal, isso. Foi esse? Foi. Então, mano, tá lenda por enquanto. Mas pra ser justo, eles dão update no blog toda hora, mas sem jogo que é bom nada. Importante é ser transparente. É, E3 chegando e vários rumores bizarros aparecendo. Mas estou vendo muito falar de Star Fox. Até um possível jogo de corrida do Star Fox. E se a Retro fizer um F-Zero versus Star Fox? Seria o melhor jogo de todos os tempos? Não. Não. Abraços e boa semana. A melhor forma de você ter Star Fox versus F-Zero é você jogar Smash Bros. E colocar o Fox contra o Falcon, cara. Tipo, é isso aí. É, o Capitão Falcon, Fox, né? Fox contra o Falcon? Aí já é Star Fox. Não, é o Falco. Falcon, olha aí a diferença. Ah. Tá, vamos pro próximo. E o segundo comentário é do nosso amigo de sempre, Rodney Vino Orellana. Bom dia, amigos. Como não joguei o Monster Hunter Double Cross, esse último lançamento no Switch vai ser muito bem-vindo. Em relação à rede online da Nintendo, que deveria ter outro nome maneiro, achei o preço bom. Porém, não tenho muita fé nas promoções, que é o que mais gosto da PlayStation Plus. Enfim, já veremos o que vai acontecer. Eu quero aproveitar então para fazer um jabazinho de um sistema que é um conhecido... Conhecido porque a gente tá seguindo um outro no Twitter, já, olha só, a gente já é best friends já. De um cara que é brasileiro, fez, que é o savecoins.me. É, ele fala qual que é a melhor região para se comprar um determinado jogo e também ele deixa listado as promoções específicas para cada uma das eShops, né? Cara, se você tá querendo economizar grana, eu acho que é um bom sistema, você não paga nada de graça, tá lá. Entra lá antes de você querer comprar um jogo, se você tá querendo jogar alguma coisa, só entra lá e vê o que tá sendo mais vendido, enfim. A única coisa que você é cobrada é que você vai ter notícia de todas as regiões possíveis, em todas as línguas possíveis. Eu vou falar aqui, com relação ao desconto, eu acho que assim, pelo menos eu tô aproveitando. Aquelas pontuações que eles dão, os 5% de desconto nas coisas digital, tá me ajudando bastante a comprar porcaria que eu não quero. Tipo, sei lá. Eu compro um jogo um jogo full retail, eu ganho, sei lá, uns 400, 500 ienes e isso é o suficiente pra mim. Ai, gastar. Melhor coisa do dia, cara. É, pra gastar porcaria. Em porcaria. Eu tô me divertindo. Tá me ajudando a comprar porcaria que eu não quero, isso é boa. Vou deixar anotado. E neste período pré-3, o que vocês estão jogando? Eu tô firme e forte com 3DS jogando Bravely Default, que diferente do Jomon, tô amando. Nossa. E no Switch um pouco de Dance. Comprar na promoção da Ubisoft. Nossa, cara, o que você tá falando da sua vida, mano? Para, velho. Baixa o wall, cara. Bravely Default é bom. Bravely é bom. Meu irmão tá jogando Second aqui. Não é, cara. Não é. Cara, ele não é ruim. Ele é ok. Pronto, o Jomon foi a palavra final. Tá não, certo. Mas ok não é bom. Não, mas tá ok, porra. Mas peraí, não é ruim. Não é ruim também. Olha só, ele tá falando que é ok porque ele tá no modo Jomon politizado agora, que ele tá tentando evitar não falar merda, tá? Não, mas pau no cu dele, ele falou aí. Eu detesto Bravely Default, tipo, foi um dos jogos que eu mais tive raiva no 3DS. Mas... Não, eu preciso falar que assim, eu tive momentos bons e momentos ruins, assim. Os momentos não, bons também, são. Também, mas os momentos bons foram de esperança do que veria. Os momentos ruins foram a esperança sendo quebrada na minha cara. Cara, o momento ruim é capítulo 4 ou capítulo 8? Capítulo 8, final, é da hora. Só dei spoiler também, não é muito spoiler, mas, mano, abaixa suas expectativas que você vai, né, descurtir menos o jogo. Acho que eu posso falar desse jeito. E já, o Roger, fala pra gente capítulo que você tá, cara, por favor, que agora eu tô curioso. É, sobre o que a gente tá jogando, eu já fui tirado de depressivo nesse cast por jogar Mario Golf de 3DS, então eu vou me ausentar de comentários. Mas era Mario Golf que você tava jogando, né? Exatamente. Quanto tempo demorou isso aí? Desde quando você começou, quando você terminou? Eu zerei em 2 dias, porque não tem conteúdo quase. O jogo, cara, o Mario Golf de 3DS... Não, calma. Então, o Mario Golf de 3DS tem Season Pass, ponto. Ah, mas é bastante coisa que vem, né, no Season Pass. Exato. Então, a versão cru não tem nada, quase. Acho que eles meio que deram no final lá do Nintendo, antes do My Nintendo, esqueci o nome. É, mas a gente tá em 2018. E Mario e Jeff? Eu tô jogando o jogo de Lamen Free to Play que saiu na eShop japonesa, jogo bem besta. Cantando bastante aí no karaokê Joy Sound, o vizinho religou pra reclamar, foi lá na imobiliária reclamar que tava fazendo muito barulho. E agora eu tava jogando Resident Evil Revelations 2, que eu tinha comprado no passado e tinha deixado sem jogar. Acho que esse é ruim. Você tá perturbando a vizinhança japonesa com essa voz de tacara rachada. Os caras aqui são bem xenofóbicos, eles não gostam de ver você falando outra língua ou cantando inglês. Vocês falaram de mim, mas o Jeff tá jogando Revelations 2, que é uma puta de uma merda, não sei, né? Eu lembro de ser uma merda. Ah, cara, eu acho que tem mais expectativas do que Mario Golf. Ah, você vai me tirar de novo, né? Ah, não sei, os dois também estão ok, tipo, tem gosto pra tudo. Tô politizado aqui, tô... Jomão certinho hoje, tá... Baixou o santo aqui, mano. Ah, é. Quer falar, Mara, ou quer que eu fale primeiro? Não, eu falo. Então, eu tô jogando o pior jogo da história, que é Hogwarts Mystery. Eu tô de saco cheio desse jogo, cara. Eu joguei do celular de Harry Potter. Mano. A Mobagê não conta, Mario. Sem Mobagê. Não, mas é só isso que eu tô jogando, cara. Infelizmente. Ah, não, velho. Eu juro pra vocês, mano. Ele é um bruxinho muito, muito safadinho. Cara, esse jogo, ele é um... Ele faz de tudo pra você gastar dinheiro, de tudo. Você joga, tipo, por 5 minutos e você já tá sem energia. E a energia demora, tipo, de uma hora, uma hora e meia, 2 horas pra recuperar. E tem momentos que você, apesar de estar com energia, eles falam assim, a próxima atividade, a sua próxima quest, você só pode fazer daqui 3 horas. E mesmo explorar o castelo, você explora assim, mas, tipo, mano, você só move com o dedo, assim, você nem consegue ver o que que tem, não tem nada pra fazer, merda. Mano. Se eu não me engano, eu vi um negócio, uma imagem que você precisa de energia pra descansar no jogo. Né, mano. Né, porque o jogo é repetitivo, mano. As ações que você faz é basicamente tocar e ficar gastando energia, né? Tudo que você faz, você gasta energia. É horrível esse jogo, cara. Eu só tô jogando porque eu quero terminar logo e, assim, de hora em hora o jogo apita me falando, olha, suas energias voltaram, volta a jogar, seu imbecil. E aí tô eu. Pô, mas uma bagueira não acaba, Mario. Não sei se você sabe disso. Ah, mano, eu tô de sacanagem. Acaba a sua paciência, então. Não, mano, o jogo acaba. Uma hora a história acaba. E eu tô jogando... Eu acabei de terminar Trails to Zero e voltei pra Trails of Cold Steel 2. E tô vivendo a vida aí nessa série maravilhosa. E é isso. Recomendo a todo mundo Trails. E pra você que ouviu até agora... Não deixe de continuar comentando aqui no episódio. A gente quer muito que vocês comentem para que a gente tenha o que discutir aqui na sessão de interação com o ouvinte. E principalmente, a gente quer ouvir de vocês o que vocês estão achando do episódio, as suas dúvidas, críticas, perguntas ou coisas de vivência da vida de jogadores de vocês. Mas a gente não quer ouvir sobre Bravely Default, não. não, cala a boca, deixa o jogo em paz, velho. Não, comenta aí se você gosta ou não de Bravely Default também, porque eu geralmente não gosto, o Jefferson e o Lucas gostam, né? Então fica aí uma rincha. Enfim, entre no site, na página do episódio e comente lá na seção de interação. Lá. E é isso, até o próximo episódio. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.